주실래요? 처음에 딱. Luz Kikulu Zulu, tem um certo na posição de 12 horas, com um recosto, 9 milhas. Sierra 7,5 está mantendo lá 1.500 pés. Sim, Matheus, está mantendo 2.500 ou se o Zulu ficará bem? Na 645, acione a identificação, meu serviço chega da bomba para 4 do meu pai, ou existe uma 0 no 4. Romeu, Mike Johnson, Direct Papua, Report to Airport Sanders. CNH 1014. Rua Campari, sou o Vitor, aquilo que é Dex. Atendo, Vitor, aquilo que é Dex, emissor na frequência 1195. Obrigado, boa tarde. Já do final do 97, para 0000 mais, hoje já o autorização para pouso. É Dex, Juliette, repórter do ponto de espera da OSCA. Tem condições de confirmar o tempo total de voo? Solução na frequência no 219. No 219, eu passaria 2231. Batango Vitor e Juliette autorizado ingresso e decolagem pista 17, vento 100 graus, 129. Livrou? Espero 2231, está autorizado táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Está autorizado Alfa e Juliette, a remota é a 12 do pátio principal. Autorizada Alfa, Juliette, remoto 1-2 do pátio principal, passaria 2231. Já zerou no controle? Botando Victor India, Juliette, decolado ao 1-5. Chame o controle de Salvador na frequência 120.80.80 com 2 chora presente. Alô, é, mil pés, corredor Axé, pista 17, controle 120.8, a torre 1895, transponder 0152. Atacando o vetor em Juliette, se aproxima. Em 2895, o pátio é 5. Superindo Juliette, qual foi o metrô a altitude de gramatura? 2.010, 2.500, 0.25, litro de Juliette. O nome é meia guarda. Procurando Juliette, inicialmente prossiga via corredora Sena, meu pai, para evitar a entrada que está se aproximando para pouso na pista 17, após ser autorizado o direto de destino, subida para 2.500 pés. Queremos ver nosso reporte na pesquisa. Reporte ao que, cara? Reporte para a comunidade da pesquisa. Quilo Quebec, tráfego avistado, autorizado pouso, estou na 7, 190 graus, 13 mais. Quebec. Não, não é nem autorizado voar na Pro de Itap, depois de Itap serve para 3GM. Ok, só Itap e depois 3GM, ou tudo bem. Acho que vai quebrar para o Airport, né? Acho que vai quebrar para o stand 500 feet, que é na 1014. Ok, 500 feet, 1014. Acho que vai quebrar. Na 3894, 2 para 25004, sua destino 04, autorizada a Renal e reposta para o serve para 3GM. 2514, chamada Iniciada 3894. Agora o Romeu, na frequência, é 98, do sinal 95. Agora foi obrigado, até já. Papatango, Kilo, Romeu, Oscar. Papatango, Kilo, Romeu, Oscar, boa tarde, autorizado sinal do 97, vento para cheque 090 graus 139, ajuste altímetro no 04. Direto, sinal no 714, Kilo, Romeu, Oscar. Papatango Vitor Kilo Quebec, no solo 18, autorizado para pausa da sua frequência livre. Papatango Data Fox, aguarde para o táxi. Batendo Vitorino de Jorge, autorizado direto de China e atenção para 2500 pontos. Hoje, Salvador é na 094. Control, Oscar Mike, Delta, we have the air drone in sight. Salvador, boa tarde, Janeiro, Leão, na posto 13, informação de campo, descendo ali a ponta, tá 1-6143, a sua identificação, dessa vez chegada bom para nível 060 ou existe no 014. Bom, bom, 060. Quilo, o meu ótimo, qual que você consegue para combate? A hora está. Isso. Na 6201, autorizado Galeão. Nível 360, via OP9857 até Moço, decolagem da 1-0, saída da El, Leda e após Irume. O controle 120 decimal 8, transponder 5-1-1-1. Flight to Leda, correction, flight to Alessa after Arbor. Departure frequency 120.8 and escort hold 5113. Ready back is correct, the pushback and start up. azul 6919, portão 3, pushback Samara. Autorizado, chame táxi, 6919. Samara para o táxi, 6919. Batango Juliette, cadê que tira o pretinho? Batango Juliette, cadê que tira? Mantenha-se via corredor, isso no 1510, a gente Salvador 1-0-1-4, e passa em direção no corredor Interlagos. Livre por zona 1-0, tá? 3894. Azul 2591, decolado aos 26, sendo localizado na frequência 1-0, destino 08. 08, boa. Salvador, boa tarde, 73290, informação uniforme. Boa, essa Mike Delta visual com Airbus Delta National 0. Clear crossing on final runway 10, reporting on final runway 17. Okay, we are clear to proceed across the final the runway 10 and report on final runway 17. Oscar Mike Delta. Sapatão da Delta Falso autorizado, ingresso, destino 7, a porta linha de pronto. 95. Transponder, é o 0153. 275291. Azul 2591, contato radar na decolagem, isso da via saída coral para nível 160. Via saída coral 160, azul 2591. Boa. That's ok, thank you. Correto, chame a torre de estacionamento, já tem o PD? Salvador, boa tarde, eu passarei 2231. Passarei 2231, prossiga. Boa tarde, senhor. É, autorização barreira, já informa só um pouco o gradiente. Gente, passarei 2231, está autorizado barreira, nível 160, via Upper Whisky 42 até Lapa e após direto barreira, conforme o plano. A decolagem é da 1-0, saída Arbor, transição VATAP, o controle 120.8 e o transponder é o 5005. 1-4, autorizada a renagem, posso passar a saída 366. Passaremos, vamos manter a prova 368. Controle 1208 e o transponder 5005. Essa corrigindo é o nível 160 e a aerovia Whisky 42. 1160 Whisky 42, então vou passar em 2231. Correto, passar em 2231, chama o pushback da acionamento. Chama a puxa só o 2231. Só o Ronaldo, boa tarde. 3894, boa tarde, 3894, livre táxi via Alfa e Juliette. O portão é o meia dúzia. Alfa Juliette para o meia dúzia. É 3, 2, 4. Só Alfa 3, 2, 3, 2. Siga. Só confirma a saída. Arbor, Batap. Afirmo, Arbor, Batap. Obrigado. Delta Fox, decolado aos 12:30. Acione 0122 no transponder. Peço para 2209, após o TAP, voa a saída 368. Ok. Repetindo, vai voar 368 após o TAP. BB. Clear for pushback and startup for taxi. Clear VR, não há tráfego de estacionamento do controle, por favor, você está livre. Serão preço, 4 horas e 20, com 121 agora. 8 no corredor Shell, no meu peito. Controle, Salvador, chega da próxima. 6, considero o voo servidor 368, autorizado o voo servidor 366, em descida para 4 mil pés, o ajuste na 094. Ok, 4 mil, 1014, após o TAP 366, com o 1DB. Controle, a vida da foto. Adaptando a vida da foto. Corredor Oceano, no meu teste, na frente de condições visuais, reposto na outra vez do farol da barra, como foi estimado para pouso. Reposta lá, na vez do farol da barra, estimado de pouso, 1940. Escopiado na 940. Na 6143, programa para pós bons, vai ser do 368 para o parado restrito. Passando Serra Vitor 366, gol no 6400. Gol no 645, chame o na frequência 198, decimal 95. Torres 295, obrigado, boa tarde. Gol no 966, eu estive na posição de 12 horas. O nome Milhas, um Bravo 737, passando 3 mil pés, vestida para 2.500, comentando 1.70 de ground. Ok, só por sua procedimento, ok, afirmo, desça para 2.500 pés, o ajuste no 094, reposto passando o serviço 3 mil milhas. Ok, portarei, bebê. Acho que o Mike Delta solo os 3.0, libera via Fox, eu estou tendo a frequência livre. Mais transferência de comunicações. Aguarda, não vai direto, bom, não, não, não. Delta Fox autorizado. Canal 143, vez 8368, descida para 4 mil pés, o ajuste na 094. Canal para 4 mil, Nine after your taxi via 811, taxiway India, and contact the tower 118.95 at holding point. This is taxi via 811, taxiway India, holding point 1810, contact tower 118.95, 118.69, this is. Delta Bravo Lima, Centro Matheus Costa José, reporte fora da barra. Controle Salvador, 120.8, 69, 19, boa. Tem aviso 368. 050, está 368, 290. Controle Salvador, boa tarde, 169, 19, saída da Alfa, acionando meu caso. Azul 6919, contato radar, via saída da Alfa, suba para nível de voo 320. Cael 320, 6919. Oceané 6143, está presente, autorizado Serra Vita 366, desça para 25000 pés, o ajuste no 0 no 4, autorizado sinal R9, reporte passando Serra Vita 366. 366, 25000 pés, 1 0 no 4, autorizado Serra Vita 366. Bilhete cada quilo, Sumia Torre, frequência 118 do sinal 95. Sou 1166, chame a torre, frequência 118, decimal 95. Dan 3290, desça para 4000 pés, o ajuste no 0 no 4. 4630, possibilidade de voar direto mote, azul 6919. Azul 6919, autorizado Leda. Leda, 6919. Azul 2639, inicie redução para 2009, desça para nível de voo 060. 06, reduzidos a 209, 2039. Ao final da altíssima auxiliar, 1000 pés sem interferência. Terceira, solução, Pedro. Elder Tower, good afternoon. 11869, notifying 1810, left to take off. Detecting type of final. Roger, go 1869, good afternoon. Maintain all the points 1810. Monday, all the points, go 168, 1869. 1645 no solo 35, direito, 121, décimo 9. Direito, 219, bora minha parte. Fechado, animal, Quebec, quilo. Chile, salvação, Juliette, Quebec, quilo, 360, curto pela esquerda, reporta a interceptando, final 17. Passará a interceptando. 1166, autorizado pouso, piscina 0, vento 100 graus, 139. Ok, pouso autorizado, 10, com 1166. Dan 3290, da presente autorizado Serra Vita 366, desça para 25000 pés, o ajuste no 0 no 4. Autorizado a sinal R9, reporte para Serra Vita 366. Reportando 366, autorizado R9, descendo 2500, 3390. Azul 2639, desça para 4000 pés, o ajuste no 0 no 4. 4000 no 0 no 4. Passou 366, resolva o terceiro solicitado, ganhamos a batalha. Xané 143, complete final R9, chame a torre, frequência 118, decimal 95. Corre 118, final 97, Juliette Quebequilo. Juliette Quebequilo, tem condições de prosseguir sem redução para final 7? Vai incrementar o Juliette Quebequilo. Gente, forma o 320 da Avianca, agora aproximadamente 10 milhas da cabeceira 1-0. Repetiu. Torre Salvador, boa tarde, terceira manhã, 1-4-3, em nave da 1-0, 2.5 milhas para 3-2. Xenia 1-4-3, boa tarde, ajuste no 0-4, continua a aproximação número 2 para pouso, a pista no 0, informação de tráfego, aeronave prosseguindo para pouso na pista auxiliar, sem interferência. Estamos ao web 2 do Olhaca. Juliette 02, bora me aguardar. O 2639, redução para 1909. Já mantém o 90, 2639. Tá. Azul 2591, autorizado direto Raíra. Direto Raíra, 2591, direto. 37, direita 121, décimo 9. 3, direita 119, com 166. Xené 6143, vento do aeródromo 100 graus, 129, autorizado pouso, pista no 0. sinalizado posição na 0, acho que na era 6947. Sabadão Juliette Quebec Kilo, nos fala de 38, autorizado backtrack, alivando a hora, você vai pegar essa livre. Gol 966, boa tarde, tá autorizado via Alfa Juliette, portão 4. Ok, Alfa Juliette, portão 4, gol 966. Sou do mesmo autorizado a lei manter o sino zero. Olha, não, não estou autorizado a lei manter o zero, boa noite, senhor. Tchau. Tchau, 3290, completo final Hernando, chame a torre, frequência 118, decimal 95. Azul 2639, desça para 2500 pés, autorizada final R9, reporte passando pela vida 366. Autorizado 2500, portaria 66, 6639. Ajuste no 0 no 4, continua a aproximação, número 2 para pouso, para a pista lista. Guardando de 2390. Nossa, chamando o Pantera Papá. Então, 3290, informação de tráfego. O 737 da Gol, alinhando na cabeceira 10 para a gente enrolar. 737. Tá tranquilo, o meu Oscar, autorizado ingresso, pista no 7, reporta a linha de conta. Chile 6143, no solo 40, direita 121, décimo 9. 6143, táxi via Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, portão 03, manhã 03. Vento 090 graus, 129. Está decolando 090, é mais cena. 232, avisar informação adicional. Tráfego de pequeno poste, tocando da pista auxiliar, sem interferência. Estabilizado 2309, azul. Azul 2639, complete final R9, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 2295, boa. Pronto. 120, decimal 8. Aciona a transponder, posição normal. Chileme 201, mantenha a ponte 0, pista no 0. Tano 3290, autorizado pouso, pista no 0, vento 090 graus, 139. Cadê pouso no 0, tá pegando a terra? Azul 2639. Azul 2639, ajuste no 0 no 4, continua a aproximação, número 2 para pouso. Número 2639. 1869, decola os 42, chama o controle Salvador em 120, décima 8. 208, boa noite, 69. Autorizado, 2500 pés, direto Siri, o quilo Romeo. Salvador, Departure Patrol, good evening, go 18969, pass 1500 feet. Go 1869, arrow the contact at level 360, after 2000 feet, fly direct LS, I believe. Good to climb the arrow, stick to 360, after 2000 feet, fly direct to LS, I believe. Go 1869. Decolagem é curva esquerda, ok? Vindo curva esquerda para o azul 2792. Chama pronto, faz 3. Azul 2591, 57 milhas sudeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame o controle IGEL. Frequência 120-1. Chame Azul 1201, Azul 2591. Boa. 3290 no Salas 43, direita 1219. 29. Romeu Delta Bravo Lima, controle. Delta Bravo Lima não recebeu seu código transponder. Confirme sua posição. 3290, boa tarde, Alfa Juliette, posição 09. Alfa Juliette, 09, 3290. Eu estou aqui através de Paris. Curta final. Animação. Cristina 6201, após o pouso do mesmo, realizada na EMT-0. Animação no zero, após o pouso 0 na posição 2639, confirma o vento? Jeito 100 graus, 129. Certo. Salvador, eu passaria 2231 para a puxa, a senhora, né? Passaria 2231 na guarda. Aguarde 5206, número 2. Aguarde, número 2, 4206. 2639, no solo 46, direita 1219. 219, confirma 219, 219. Afirmo 1219. 219, obrigado. Salvador, Azul 2639, livrou. Azul 2639, boa tarde, autorizado táxi para Pátio 1 via Alfa, pode ser a táxi 6, Juliette. Pátio 1 via Alfa, eu posso dar na Juliette 2639. Passar 2231, autorizado puxa na remoto 1-2, chame táxi. Autorizado puxa, chama para o táxi 2231 da passagem. Autorizado colapso 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-3-9. Está passado 7 minutos de Salvador, onde o Alco Campo tentando pouso no Praia. Avião 01 no CENC, aguarde coordenação com a torre. Aguardando coordenação com a torre. O 1869 call Recife Center, frequency 128.8, it's unable 126.0. Contact now, Augusto. Recife Center 12818, Panada 126.0, com 18699. Guardião 01, chame a torre, frequência 118.95. 118.95, grato, Guardião 01. Sim, se o gate vai ser liberado dentro de instantes, ok? Tô com 209 no setor sul do pátio realizando pushback. Só um minuto, mais 5 minutinhos, acredito. De 3 horas a 4 milhas, mantendo no 1510. Controle Oceané 6201, decolando escuta, para a Quintanilha, boa tarde. Oceané 6201, contato radar via saída da El, subo para nível de voo 360. 360 via, pode valer, Dutrino. Autorizado, direto Leda, Oceané 6201. Leda na prova, muito obrigado. Todo povo direto no Pátio Grã. Seja autorizado, aproximação direta, reporta na curta para o Grã. Reportando na curta para o Grã, Guardião 01. Passaria 2231, está acionado, pronto para o táxi, está com 72 no POB, 5:30 de autonomia, alterna Brasília. Sim, está desautorizado via pátio Índia, ponto de espera 198, decimal 95, ajuste na 014, bom voo, passaria 2231. Está autorizado táxi via pátio Índia, 119,95, 1014, muito obrigado, bom trabalho, passaria 2231. 198, ok? Todo 198, decimal 95. 2295. Estamos pelo voo, mantendo as condições visuais, via corredores, reporte parede. Fica atento ao helicóptero, nossa posição de 9 horas a 3 milhas, mantendo no 1.800 pés. Passando que o Romeu Alça não atrasa reportar no setor, apresenta insuficiência livre, confirma o seu estimado de pouso. Azul 2639, atenta ao tráfego da Passaredo, ingresso via Juliette, portão é 8, tentando a companhia em pushback, ok? Apresentem frequência livre, Sapatango, Kilo, Romeo Oscar. Visual, coordenada Kilo, apenas para confirmar o autorizado ingresso no pátio ou para aguardar a fuga da ingresso da aeronave da companhia? Não está livre ingressar, portão 8. Está livre ingresso, o 23. Boa tarde, está 3897, apesar de ser Guarulhos, provação de Guarulhos. Sim, são 3897, mantém escuta, aguarda a copa autorizado, a linha decola no zero, vento 100 graus, 159. A linha decola da 10, passaria 2231. A tango estilo do voo na proa da Ceasa. Frequência livre, boa tarde. Tenente Azul 4206, tentando uma companhia ingressando portão 8, via Patim, de ponto de espera 1895, 1014 metros. Número 4, Patim, via ponto de espera 1895. Batendo de leite Quebec Hill, cópia. Estrelado Veracruz, nível 1.000 pés, decolagem na 7, curva direita, curva do Axé, aciona 0131, controle 12080. Passarela 22231, decolou 54, modifica o transponder para 5005 e chama o controle em 12008, bom voo. 5005, vai chamar o controle, passarela do 2231, 1208. Direto daqui, no direcionar, chama para ataque. Delta é um Bravo Lima, para manter separação com o tráfego que irá pousar na pista no 7. Voe Paripe, após Paripe e Suaza, o Delta Bravo Lima. Delta Paripe, Delta Bravo Lima. Câmara Salvador, passarelo 2231, perfil da Arbor Vatap. Passarelo 2231, contato radar, fuga sem restrição para nível de voo 160, sai da Arbor. Sem restrições, 160, saída da árvore, passarelo 2231. Oceano 6201, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. 25.1235, obrigado, até amanhã. 090 graus, 139. Então, Juliette Quebec Kilo, decolou 57, segue farol de tapão e chama controle Salvador 120, próxima 8. Quebec Kilo, pai, farol tapão, chama na torre, o controle 120.8. Papá, uniforme, eco, bravo, novembro, prossiga. Papá, uniforme, bravo, eco, novembro, prossiga, o Kilo Zulu tem ponte com controle. Do 4206, decola 58, chama controle Salvador em 120, décima 8. Controle 08, azul 4206. O Cílio está querendo testar o transponder dele, está 53 milhas na região de Feira de Santana. Patatango, esquilos Lua, informe ao mesmo que ainda não recebo nenhum código transponder nas proximidades de Feira de Santana. Bravo, o esquilos Lua responde, controle não tem nenhuma recepção de código transponder nessa região. Controle, Salvador Boa, Azul 4206, decola, cruza 2000. Azul 4206, contato radar, via Sesapuca, suba para nível de voo 350. Via 350, solicita direto para gerar com a Jus, se possível. Gente, aguarde coordenação, o Azul 4206. A gente mantém a PC agora, Azul 4206. Ângulo de leto, cadê aquilo? Controle. Controle, aguarda. Seguro. Ei. Cadê aquilo? Chega o controle 120.8. Patango, Juliette Cadete Pilo, no meio pé, corredor a chão, reposta para da barra. Bota na barra, Pilo. Patango, esquilo do Luxa, minha torre, frequência 118, decimal 95. Luxa, 95, tá no espaço, grato, esquilo do Luxa. Entra ele, cordial, boa tarde, para Patango, esquilo do Luxa. Patango, esquilo do Luxa, boa tarde. Autorizado, final 7, reposta na curta. Ajuste 10 no 4, vento 090 graus, 139. Comei 14, pro dar uma cidade de pelo, vou segurar no 1500. Eu tô aguardando somente a confirmação da rota com o centro Recife em CGNL, ok? Devido a um congestionamento que tá tendo lá em São Paulo. Continua na Floriparipa. Barro Meia Delta Bravo Lima, voe na proa 080, enquanto são os usuários, aguarde coordenação 14. 080, sinal Delta Bravo Lima. Controle, passarei 2231. Prossiga. Por gentileza, senhora, poderia coordenar assim que possível, proa de Barreiras, a ideal aproximar é a proa 300. Essa guarda de coordenação, passarei do 2231. Aguardando 2231. 4206, centro Recife. Solicita que voe na proa 040 até o nível de voo 310. Após cruzar o nível de voo 310, autorizado Romeo Fox 018. A gente mantém a proa 040 até o 310 e a foto Romeo Fox 018, azul 4206. Força da alma, 7-0. Capitão Whisky Zulu, tráfego avistado, autorizado pouso pista no 7 com 130 graus, 129. Eu vou. Capitão Uniforme Bravo, Eco 90, confirma o código acionado. Eu vou com 90, informo que ainda não recebo nenhum código de transponder, acionar 2000 na proximidade de Feira de Santana, a 45 mil de Salvador. Piraí, Papa Alfa Índia, DCT 1 Bar, depois o 44, Pagog. Saída da Elo da Mótiva, curva direita, acionado 5130, controle Salvador, 120, decimal 8. persiste frequência 126.85, alterne 125.45. 101-2005, alterne 2545, azul 4206. Azul 4206. Correto, chama pronta. Solo, é o azul 2712, suspensa estacionamento, está na parte 3. Autoridade, autoridade. Para. Dá pra cantar ali. Tango, Juliette Quebec, Kilo. Fique atento, Papa Alfa 32, sentido de Paris, mantendo no 1500 pés, passando através de Veracruz. Romeu Delta, Bravo Lima, ajuste no 014, vento do aeródromo 100 graus, 139. Autorizado final no 7, reporta na curta. Final no 7, o Delta Bravo Lima, reportará na curta. Uniforme Bravo Eco Novembro, agora sim, recebo o seu modo alto, mantendo 2.500 pés na proa de Feira do Santão. Tango, Vitor Lindo Juliette, mantém os contatos de gás, via corredores, dá o número de 500 pés, após Paris, Seattle. Paulo Salvador, boa tarde, eu vou no 645, informação uniforme, autorização Vitória, nível 360. Gente, vou no 645, mantém a escuta agora, prepare a saída da El. A sua escuta. Tango Whisky, Kilo Zulu, prossiga. Serra Novembro? Gente, qual horário da noite, pessoal? Para o táxi azul 2712, com o nosso POB de 70, a nossa autonomia de 2 horas e 30 minutos, alterna Salvador. Sim, táxi é Patinga, ponto de espera 1895, ajuste no 014. 1895, Baixo Amaral, azul 2712. Aguarda, Coutinho. Direto no Seattle. Jota Bravo Lima na curta final do ano 7 para o pátio 5 EBTA. Gente, confirma a intenção de pouso direto no pátio ou na ano 7? Na ano 7, Jota Bravo Lima. Gente, Jota Bravo Lima, tráfego avistado, autorizado pouso pista no 7, vento 090 graus, 129. Gente, Dr. Bravo Lima. Tango, Eco Delta, Fox, prossiga. Fala, zero, pronto. Boa tarde. Azul 2712, autorizado a linha da Galápagos 10, vento 090 graus, 129. A linha Iberfala para o Azul 2712. Centro 2897, autorizado, portão 5, chama 7. Xenã 6259, mantém a escuta agora, Copa. Escuta, informação aeroporto. Contas visuais, via corredores, reporte marítimo. Lama 645, autorizado Vitória, nível 360, depois do Lu 44. Decola da Pistuna 0, após a decolagem curva direita, perfil de saída da EL, lida após lida do DCT seguro. Aciona 5137, controle 120, decima 8. Lama 45, autorizado Vitória, nível 360, depois do Lu 44, saída da EL. Curva direita na BL, depois seguro. Código 5137, controle 120.9. Somente confirmando, vou voar da EL, após da EL, voa Leda, Leda, seguro. Da EL, Leda, seguro, voo no 645. Timo pronto. Excelente. É pro caminho, prossiga. Está autorizado, chama para ingresso na pista. Azul 2712, decolou Azul 1, chama controle de Salvador em 120, décima 8. 108, boa noite. Voo 2712, contato radar, sua para nível de voo 970, autorizado direto Conte. É presente direto Conte, o azul 2712. O Bravo Lima está no Pátio 5, vai taxiar até o Pátio 4. Afirmativo, até o Pátio 4, perdão. Está autorizado, táxi via pista, até a táxi, ingresso no táxi Oscar e a próxima vai ficar excelente. Excelente, tomará controle do Bravo Lima. 7, curva direita, curva do Axé, aciona 0162, controle 120, décima 8. Patango, Eco Delta Stop. Informa que ainda não recebeu o seu código transponder. Patango, esquilo do faça um check rádio e chame para novo cotejamento. A transmissão está intercortada, não estou conseguindo copiar. Patango.